segura a bicada, menina danada no ninho do águia. Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar, dá mole, que eu vou te agarrar, dá mole, é, que eu vou te agarrar. Então deixa eu deitar no ninho do meu águia. Eu já tô no nível endoida, tô ficando louca, me beija, vai. Então deixa eu deitar no ninho do meu águia. Eu já tô no nível endoida, tô ficando louca, me beija, ai, vai. E esse Juninho, eu tô chegando no sapatinho. E na disciplina, estoura e joga pra cima. DJ Manuel Júnior, o mestre em produções em Macapá. Ela tá doidinha, já tá safadinha, querendo é me provocar. Ela sente quica, dedo na boquinha, assim só vai me conquistar. E vai de ladinho, vem devagarinho, no pop ela vai dançar. Segura a bicada, menina danada, no ninho do águia. Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar, dá mole. Que eu vou te agarrar, dá mole, é, que eu vou te agarrar. Então deixa eu deitar no ninho do meu águia. Eu já tô no nível endoida, tô ficando louca, me beija, vai. Então deixa eu deitar no ninho do meu águia. Eu já tô no nível endoida, tô ficando louca, me beija, vai. Oh, oh, oh, oh. Endoida que meu águia chegou, DJ Zé. É esse, meu filho. Agora a parada é assim, hein? Rio Bravo. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Ô piranha, ô piranha, toma, toma, toma, toma. Ô piranha, ô piranha. 91-32-41-15, Manoel Júnior. Bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido. Ai, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido. Ai, tu te pega se tu mexe, depois tu vem repete. Tu te pega se tu mexe, depois tu vem repete. O açúcar, também o chiclete, é o mel, o açúcar, também o chiclete. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. Ele mamou logo, becutaê, becutaê, becutaê, becutaê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê. Tá com raivinha, tá? Aqui é DJ Manuel Júnior. O pancadão de Macapá. Engole o choro. DJ China, o insuperável. E você sabe disso, sabe? China! DJ, deixa o tamborzão rolando. Ó! Oh. Vamos lá, galera, agora sim, só no CAC, vai! MJ! O caqueado faz ideia, ué! A putaria no pistão vai começar. Ataque de vigia. One, two, three, a galera vai doidar. One, two, three, a galera vai doidar. Estúdio MJ faz a galera pirar. O estúdio MJ faz a galera pirar. Vem, meu amor, o som está no ar. Estúdio MJ, pancadão de Macapá. Sinta a batida.

Gordo, é fita de mil grau. Também o Didi pra trás e pra amansar o animal. Também o Dinho Pressão e o Marlon Beat. Chama as novinha que hoje é festa na suíte. O animal tá no pântano, nós gosta de perigo. É o Jay que tá cantando e lançando dado crocodilo. Então faz a boquinha, faz a boquinha, faz a boquinha e dá uma mordidinha. Então faz a boquinha, faz a boquinha, faz a boquinha e dá uma mordidinha. How low can you go? Olha só, olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só. O DJ que cria tendências sobre o sucesso. CD bom de qualidade e profissionalismo. CD do DJ Manuel Júnior, o brincadeiro de Macapá. O baile, o baile tá lotadão, te prepara aí novinho. O baile tá lotadão, te prepara aí novinho. É prepara na posição, na batida é demais. Então desce de ladinho e joga o bumbum pra trás. E com a gente nesse clima, na pegada envolvente. Deixa tudo nos corinhos, passa dois pontos. E que a filha toca tudo e a novinha é demais. Aqui ninguém é de ninguém, eu já tô mal em tudo. Mano, mano, tô tipo bomba, a mina bumbum granada. Deixa tudo nos corinhos, porque hoje o baile traz o azulito de Xandão. O vulcano tá ali. Se encontrar com a minha mulher, já sabe quem me divertiu. Deixa tudo no escurinho, porque hoje o baile tá. Então acorda o crocodilo, tá, tá, tá, tá. Então chega, chama o Didi, vou da ponte da aliada. Chama o Didi, eu sou uma ponte da aliada. Chama o Didi, pra trás, a ponte da aliada. Chama o Didi, malambite, a ponte da aliada. Põe animal, já despertei, não vem novinha de prepara. Então aponta pro animal e tá, tá, tá, tá. Põe animal, já despertei, não vem novinha de prepara. Então aponta pro animal. Novíssimo estúdio MJ. Um show de aparelhagem. Então escuta isso aqui. Que negócio é esse, meu filho? Mais uma produção com o Mega Desquiado. Pop Live. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Pop, pop neles. DJ Alex e Juninho. Pop Live. Garantinho pressão. Pop Live. Everybody's going to the party, have a real good time. DJ Manuel Júnior. O pancadão de Macapá. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. O maior sucesso em Tecno Melody. DJ Chora. Marlon Branco, o rei da Aparelhagem. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Pop, pop neles. DJ Alex e Juninho. Pop Live. Garantinho pressão. Pop Live. Ainda não tem o CDzão que você está ouvindo? Peça o seu pelo fone zap 096-991-324-115. Você também com as aparelhagens top de Belém. Vem você também com as aparelhagens top de Belém. Chama no DJ

tu te fazer feliz. Eu me escondo de todos. semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Sua ideia levada ao sucesso. Fazemos manutenção em computadores, celular e tablet. Vinhetas, jingles, chamadas comerciais de rádio e TV, cartelas de bingo, encomendas e vendas de peças e acessórios, recuperação de arquivos e gravação em HDs, pendrive e cartão de memória, criação de logomarcas, banner, convites, camisas personalizadas, adesivos, artes em geral, criação de músicas, impressão em alta qualidade, cobertura de eventos com som, DJ e iluminação profissional. Estúdio MJ Produções. Rua Setentrional, 882, bairro do Araxá. DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. Fone Zap 96 99132 4115. Venha e aqui sua ideia se torna realidade.